Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Vamos fazer o caqueado, casota! E agora, meus irmãos, vamos a bailar cumbia de Bolívia. Na Carroça da Saudade. Corre na Via Show, gente! A segunda do Real, lá na Via Show! Olvidando el pasado lleno de dolor. Saber que tuyo todo, todo se acabó. Que nada, nada existe si no existes tú. Tus besos y caricias quiero. Aí toda comitiva, nada que abanagem. Tá aí com a gente, obrigado. Um abraço pra você. Volve com tu ternura, com tu amanecer. Oh. Te extraño tanto, tanto, tanto, pero tanto amor. Que es mi tristeza la que destroza todo mi vivir. Te extraño tanto, tanto, tanto, pero tanto amor. Regresa por favor, vivo desesperada por volverte a ver. Mira mi pasado lleno de dolor. Saber que tú y yo todo, todo se acabó. Que nada, nada existe si no existes tú. Caricias quiero yo sentir. Vuelve con tu ternura, con tu amanecer. Tus besos y caricias quiero yo sentir. Vuelve con tu ternura, con tu amanecer. Meu amigo chamou, né, dona Nina? Já bailando. Olha que é solta! Dime chica bonita, ¿cómo te Você que pegou aí o Uber. Alô, Mayra, do Uber 99. Então chega com a garçonete, sua chave. Chega com ela, tá bom? Alô, Mayra. Aqui no Gazonda, aproveitar esse sabadão, feriado gostoso, e a gente vai até 4 da manhã, viu, meu irmão? Aqui no Gazonda, vixe embora, vixe embora. Com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Chegando juntos aqui no Gazonda, meu irmão. E o Luxo CDs gravando tudo. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. A Carroça da Saudade. Vai, Gazonda! Las Marias de Luxo aqui com a gente. É chegando junto, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Tati! meu amor, eu vou morrer. Por favor, não se vá. E o bacheiro Paulinho, o homem do bar, bagulho doido aí com a gente. Vem, Paulinho. Um abraço, meu irmão. Não me faça sofrer. Eu esperei tanto tempo por esse momento, não aconteceu. Grande amor, vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. A luxuosa. Me abrace, me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar, vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Saudade. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Nosso domingo, a noite adentro. O nosso domingo é na Vila Bom Jardim. Lá próxima Cametá, meu irmão. Próxima Cametá. A nossa luxuosa chega junto. Lá na Vila Bom Jardim. É fronteira, meu irmão. Delírio então, começo a gritar. Yeah! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E as Marias, as Marias de Luz, amiga Tati, aí com a gente já bailando, já passeando hoje aqui, hoje aqui no Casota, meu irmão. Obrigado pelo carinho, um abraço. Vamos embora. Vamos, Marcelo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo, te amo. Mais uma noite sem te ver. Nossa amiga Tami, hoje ela vem comemorar o seu aniversário aqui do ladinho. Alô Tami, um abraço pra você, já por aqui. Mais uma noite. Vamos lá. Sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. DJ Josias! Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta.

feriadão, sabadão. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, pouco bom. Maria de Lúcio, aqui já passeando com a gente, obrigado pelo carinho. O abraço do Josias. Pra mim é normal. Uou. Banho de mar, isso é tão natural. Aile de Josias. Hoje é domingo, dia bom. Na praia vou curtir verão. Vai! Banho de mar, pouco bom. Bronzeou. Show de cores. Belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão. Que verão. Parceiro Júnior da Broche, tá chegando com a gente. Obrigado, meu irmão. Alô, Júnior. Um abraço pra você. Júnior, deixa por aqui. Como deixou que traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Chegou, meu compadre Paulinho. Chegou chegando, tá só de boa. Obrigado, compadre. Um abraço pra você. Na Carroça da Saudade. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Para Tição, grande Tição da Quixinça, aí com a gente, obrigado. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. O CD do Josias, gravado hoje aqui no Casota, já aí com o Lúcio CD e também com o Maluquinho.

já chega aí. Mas eu não me dá saudade aqui no Gazota, meu irmão. A vida pode me dar. Deixa embora, vem. Aristeu e também o grande Naldo. Aí com a gente, obrigado. Você é minha vida. Vamos lá. Meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal e meu amigo legal. Tudo que toca, só me Nina, São Paulo, o casal com o José da Valô, meu irmão. E também meu grande parceiro Pedrinho. Alô, Pedrinho! Ele, seu grande amor! Oi! E toda a comitiva das lojas, das lojas estáticas. Segue a gente, obrigado! E tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Ok, já deixa eu pinto lá na loja Estados. E depois eu dou uma passada na feira da 25. Meu bem, eu te amo. Mas, gigante. De cuca legal. Dona Nina, um abraço. Para cabeludo do luar. O homem lá da feira da 25 luar, aí com a gente, obrigado. Vai. O sertanejo que vaga mundo afora sou eu. Sei que sozinho vou chorar. aqui com a nossa live, já direto aqui do Casona, viu? O gato! Tudo parceiro Diego, parceiro já compartilhando. Eu li parceiro Henrique Cardoso. Um abraço com muito carinho. Foi passo, olha a Sônia! Olha a Sônia! Cada vez... A gente bora, vai até 4 da manhã, né, irmão? Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar. Aí, Luciano. Pra você voltar. Cheguei, Luciano. Seasa, meu irmão. Grande Ney. Aí via seu lá com a gente. Alô, Ney. Eu te ligo, preto. Vamos lá. Minha amiga Bianca Vital. Aí com a gente, Joaquim. Alô, Joaquim. Um abraço. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Meu amigo Pedro, eu aprendi e também a grande Janete você, lá do Roxy Bar com a gente. Obrigado. Não demore tanto. Chiquinho. E não esqueça, o amor é lindo, eu sei. Meu sargento Alves. A distância é ruim, eu vou chorar. Pois é. Até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. A luxuosa. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. Um beijo e não demore tanto. Vai, Cassota, vai, Cassota, vai. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho eu estou. Sem ter. Olha, gente, amanhã é o nosso domingão. Lá na Vila Bom Jardim. Amanhã tem a nossa luxuosa. Lá na Vila Bom Jardim. Segunda-feira. Segunda-feira é dia show. O festão. O festão do real, meu irmão. Cerveja, ingresso, só um real. Até 10 da noite. Chega junto. Mais uma vez. Sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Amigo Marivaldo, também um sinal. O Sandro do Comércio. E também o grande Bardi. E a Beatriz. Esta a do Mentira do Príncipe Retrô. Quer com a gente, obrigado. Ora, Silva. Me tirou a senti tua falta ontem lá no Caribe. Pois é. Esta noite eu quero valer. A solidão me tirou a vontade de viver. Deixa o Luciano, dá um cheguei, Luciano. Aí, Luciano. Mais uma noite. Sem amor, mais uma vez sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem bora, Sil. Com quem. mentiro. Lá na piscina do Nogueira, vem com a gente. Um abraço, meu irmão. Vai, Nogueira. Esta noite eu quero valer. A solidão me tirou a vontade de viver. Segunda-feira, e a nossa luxuosa Nadia Show, a segunda do Real, papai. Eu sei que tudo pode acontecer. Olha que ajuda! Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Aquele grito tradicional do Pantera, meu irmão. O meu Pantera original. Seu gritinho renovado. Agora com ele. Alô, Patela! A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você. Só na manha, grande Guarapirá, meu irmão. Um abraço. Eu ganhava meu dinheiro e mandava. De bora, gato. Pra minha mulher. O parceiro Lelé do Vendo Peso aí via telefone. Seu tipo louco, aí, Lelé. Ela gastava lá no cabaré. Vamos ajudar da Bruna. Esta noite eu vou pra boemia. Eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh. Daquela ingrata eu quero esquecer. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixes confiança. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai,